Oxente, o jumento empacou-me. Ah, pois, vai se lascar, homem. Três juntas de boi, duas galinhas e um pato. Isso aqui é o girimu, uma abóbora. Ih, eu vi o padre de cueca. Manteiga de garrafa é R$3. Homem, tu já foi se lascar hoje? Água de moringa. Água de moringa. Aqui a casa é minha, mas a liberdade é sua. Gente, jagunçaiado do meu coração, seja bem-vindo ao nosso cantinho, pode chegar, pode sentar, ó, e se sirva aí, porque a casa pode não ser sua, mas a liberdade é, rapaz. Mas rapaz, outro dia eu tava sentado na varanda assistindo televisão, já era caidinho da noite, já as muriçoca tava picando nós tudo, aí chegou um compadre meu assim, entrou debaixo da minha varanda e falou assim: ô gente, compadre, firme? Eu olhei na cara dele, mas não, futebol, porra. Ai, meu compadre, eu tô muito afoito pra contar uma história porreta pra voz M6, mas primeiro, quero aproveitar que eu acabei de tomar um banho com meu sabonete Febo, já dei um lustre na careca e nós vamos ali na quermesse e já voltamos, meu compadre. Oxi, é assim mesmo. Ensaiado do meu coração, a história de hoje vai ser tão bacana que, eita porra, olha só, rapaz, de novo aquele jagunço malamanhado que tava barbudo, mas agora não tem nada nessa cara lisa dele. Rapaz, eu não aguento mais esse cara, só vive falando inglês, mas não é esses inglêsinhos de My Love, não, é inglês de Do You Like pra cima. Ele chega falando I Love You, Do You Like, Shiryu, Arigato, eu não entendo alemão. Não entendo essas coisas. E ele vem falando, olha, tá chegando aí. Bem-vindo, compadre Jorge. Diga aí o que é que o senhor manda. E aí, Jota, beleza? Tudo tranquilo? Vim trazer só os recadinhos aqui pro pessoal. Seguinte, quem quiser aí entrar em contato com os podcasts da casa, só entrar em contato através do e-mail paranerdia@paranerdia.com.br, no Twitter @paranerdia, no Facebook, facebook.com/paranerdia, no grupo do Telegram, se você quiser conversar com a gente lá, t.me/paranerdia, o Hub Multicultural do Paranerdia, veja só que coisa. E no YouTube, youtube.com/paranerdiatv, beleza? Seguinte, lá no Animesphere a gente tem um link que concentra todos os nossos endereços, redes sociais, site, tudo. É linktr.ee/animesphere, você encontra tudo lá. Suave. E aqui do Água de Moringa, basta você dar uma olhadinha no, nas redes sociais. Para o Twitter, @jsantos, com dois T's, claro, porque o cara é enjoado. Então é só você dar um pulo lá, dar aquela tweetada que o Jota fica feliz pra caramba, não é, Jota? E no Instagram, no @águadimoringa, que é show de bola. E no grupo do Telegram, basta você dar um pulo em t.me/águadimoringa, que você conversa com a gente sobre os causos mais escabrosos que tiver e também dos causos mais engraçados. Não deixa de vir conversar com a gente, né? Então, Jota, segue com o episódio que a galera já tá no grau pra você continuar, beleza? Abraço aí todo mundo! Oxe, meu compadre, quem diz obrigado sou eu. Muito obrigado por você vir aqui dar esses recados pra nós aqui, rapaz. Você é do meu coração. Vá-se embora, carniça. Mas, meu compadre, hoje na quermesse, quero trazer uma história de amor de um caba macho matuto chamado Zé Qualquer, que é marido de Chica Boa. E a história deles foi escrita pelo Gessier Quirino e é mais ou menos assim. Empurra a cancela, Zé. Abra o curral da verdade pra mostrar pra mocidade como é que se vive um Zé. Sem um conforto sequer, com suas latas furadas e a cacimba tão distante. Um Zé arame farpante que é feito de gente e de fé. Um Zé que se aprisiona aos cacos velhos da enxada, que nasce herdeiro de nada e qualquer lado é seu caminho. Medalhas são seus espinhos, quedas de bois são batalhas. Seus braços duas cangalhas de taipa e de barro ao seu ninho. Um Zé metido em gibão numa besta atrás de um boi, por entre as juremas secas por onde o bicho se foi, a poder de grito e oi, peitando o graveto torto, um dos três vai sair morto, ou ele, ou a besta, ou o boi. É um caboclo elefantado que não tem medo de cruz, que fita o sol faiscando 10 mil peixeiras de luz. O Zé que assim se conduz nas brenhas desse sertão, um Zé ninguém, Zé qualquer. Mas o qualquer desse Zé não é qualquer, qualquer não. É um qualquer niquelado, acabrestado no Zé. Não é Zé pra qualquer nome, nem qualquer pra qualquer Zé. Diante desses apoios eu vou dizer quem tu sois. Pode escrever se quiser. Sois argumento de foice, sois riacho correntoso, sois um carquejo espinhoso, sois calo de coronel, sois cor de barro a granel, sois couro bom que não mofa, sois um doutor sem farofa e sem soqueira de anel, sois um buzeiro de estrada, sois ninho de carcará, sois folha seca, sois galho, sois fulô de se cheirar. Sois fruto doce e azedo, e sois raiz que logo cedo quer terra pra se enfiar. No inverno, sois caçote, espelho de céu no chão, xorró, xoxó de biqueira, espuma de cachoeira, sois lodo, sois tibungão, sois nuvem quebrando a barra, violino de cigarra, aprontando a chiação, sois bafo de cuscuzeira, sois caldo de milho quente, sois a canjica do milho e sois milho pessoalmente. Tu sois forte no batente, tu sois como milho assado, que se não for bem mastigado, sai inteirinho da gente. Tu desarrumas tristeza, caçando uma risadinha. Sois doido, doido tu sois um baião de dois, tu sois pirão de farinha. Sois bruto que se ameiga no amor, tu sois manteiga numa creme craquezinha. Sois um Zé qualquer do mato, provador de amargor, tu sois urro, sois maciço, devoto de padeciço, sois matuto rezador. Um Zé qualquer em pessoa, marido de Chica Boa, o seu verdadeiro amor. É Francisca Caliméria Feliciana qualquer, Chica Boa é apelido, pode chamar quem quiser, mas digo pras outras pessoas, não digam que Chica é boa. O caba que assim caçoa, vê direitinho quem é Zé. Compadre, eu fico muito feliz com a repercussão do nosso programa, mas por isso mesmo, eu quero agradecer às pessoas que fazem o Água de Moringa ser possível, principalmente ele. É, meu compadre, minha comadre, meu menino, é ele, o maior ponto de referência da cultura nerd do Brasil. Alexandre Nerdmaster, esse caba que tem um coração maior do que ele mesmo, que não cabe dentro de casa, abriu as portas do Paranerdia para acolher a nossa água de moringa, que é pequenininha, mas é gostosa. Alexandre Nerdmaster produz o Paranerdia, o Água de Moringa, de vez em quando, quando o Koala se lembra de gravar, tem o Huntercast, e recentemente voltou o Nerd Maratonista, rapaz, que ao contrário do Nerdmaster, faz maratona, meu irmão. E você encontra tudo isso lá no www. www.paranerdia.com.br ou Paranerdia em qualquer dos seus agregadores. Além do Paranerdia, eu quero agradecer ao Jorge e ao canal do Animesphere lá no YouTube. Vá lá e se inscreve, rapaz. Quero agradecer também o pessoal da Taverna do Bierro de Cego, ao RP Guaxa com Marcelo Guaxinim. Quero agradecer ao Me Julguem Podcast com Cris e Alica lá, fazendo um podcast porreta. Eu quero agradecer a galera do Podpixel, que é divertida pra caramba. Ao mestre Rafael 47, do RPG Next, ao Pensador Louco e sua barba frondosa, ao Sapo Brothers e suas animações maravilhosas, ao meu amigo Gustavo Guimarães, Tibério Velasque, Elvésio Parentes, Nadia Jalírio e Fernando Caruso, que fazem parte dos Podcrastinadores. A todos vocês, meus amigos, um grande muito obrigado. Valeu! Você conhece Jota Santos, aquele nerd cabra da peste? Ele me mandou gravar um áudio falando do meu podcast. E já que sou pensador e louco, daqueles presos no pinel, ao contrário de fazer só jabá, preferi gravá-lo em cordel. Aqui no Água de Moinga, rima não fica em cima do muro. Deixa eu dar um gole na pinga e falar do meu teatro escuro. Tem podcast de tudo, música, cinema e quadrinhos. Tem até uns storytellings pra te deixar com medinho. Tem muita cultura escondida que só coveiro pra achar. Daí eu cavo, gravo e edito, te entrego prontinho pra escutar. Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Vai lá, assina, baixa e dá play. Aposto que vai achar algo de bom. Meu compadre e minha comadre, nessas minhas andanças por esse mundaréu selvageado pelos animais, barrido pelas paias dos coqueiros e aguado pelas ondas do mar, acabei encontrando As Proezas de João Grilo, que foi um cordel escrito pelo João Ferreira de Lima lá nos anos 60, 70, não sei a data, cara, não sei por quê, porque eu... E o bicho é tão grande que eu tive que dividir em dois espaços. Então, o primeiro espaço é a primeira metade do cordel. No programa seguinte, ou num programa futuro, vamos ter que declamar a segunda parte. E As Proezas de João Grilo começa mais ou menos assim. João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia, criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria, morreu depois da hora, pelas artes que fazia. Nasceu de 7 meses, chorou no bucho da mãe. Quando ela pegou um gato, ele gritou: não me arranhe, não jogue esse animal, que talvez você não ganhe. Na noite que João nasceu, houve um eclipse na lua, detonou-se um vulcão e ainda continua. Naquela noite, correu um lobisomem na rua. Assim mesmo ele criou-se, pequeno, magro e sambudo, as pernas tortas e finas, boca grande e beiçudo, no sítio onde morava, dava notícia de tudo. João perdeu o pai com 7 anos de idade, morava perto de um rio, ia pescar toda tarde. Um dia fez uma cena que admirou a cidade. O rio tava todo de nado, vinha um vaqueiro de fora, perguntou: dará passagem? João Grilo disse: ainda agora, o gadinho do meu pai passou com o lombo de fora. Oh! O vaqueiro botou o cavalo, com uma braça deu nado, foi sair já muito embaixo, quase morre afogado, voltou e disse ao menino: você é um desgraçado. João Grilo foi ver o gado para provar aquele ato, veio trazendo na frente um bom rebanho de pato, os patos passaram na água, João provou que era exato. Um dia a mãe do João Grilo foi buscar água tardinha, deixou João Grilo em casa. Quando deu fé, lá vinha um padre pedindo água. Nessa ocasião não tinha. João disse: só tem garapa. Disse o padre: de onde é? João Grilo respondeu: do engenho de Catolé. Disse o padre: pois eu quero. João levou numa coité. O padre bebeu e disse, oh, que garapa boa. João Grilo disse, quer mais? E o padre disse, e a patroa, não brigará com você? João disse, tem uma canoa. João trouxe outra coité naquele mesmo momento, disse ao padre, beba mais, não precisa acanhamento. Na garapa tinha um rato, tava podre o fedorento. O padre disse, menino, tenha mais educação. E por que tu não me disseste? Ô, natureza do cão, pegou a dita coité e arrebentou ela no chão. João Grilo disse, danou-se, misericórdia, São Bento. Com isso, mamãe se dana, me pague 1.500. Essa coité, seu vigário, é de mamãe mijar dentro. O padre deu uma popa, disse para o sacristão, esse menino é o diabo, em forma de um cristão. Meteu o dedo na goela, quase vomita o pulmão. João Grilo ficou sorrindo pela cilada que fez, dizendo, vou confessar-me no dia 7 do mês. Ele nunca confessou, se foi essa a primeira vez. João Grilo tinha um costume de toda parte que ia, era alegre, satisfeito, num convívio da alegria. João Grilo fazia graça que todo mundo sorria. No dia de sexta-feira, às 5 horas da tarde, João Grilo disse, hoje à noite eu assombro aquele padre, se ele não me perdoar, na igreja vai ter novidade. Pegou uma lagartixa, amarrou ela pelo gogó, botou numa caixinha no bolso do paletó, foi confessar o João Grilo, na paciência de Jó. Às 7 horas da noite, foi ao confessionário, fez logo pelo sinal, nos pés do senhor vigário, o padre disse, acuse-se! João disse, é o necessário. Eu sou aquele menino da garapa e da coité. O padre disse, levante-se, eu já sei quem você é. João tirou a lagartixa e soltou junto do pé. A lagartixa subiu por debaixo da batina, entrou na perna da calça, tornou feia a buzina. O padre meteu os pés e arrebentou a cortina. Jogou a batina fora, naquela grande fadiga, a lagartixa cascuda arranhando na barriga, João Grilo de lá gritava, seu padre, Deus lhe castiga! O padre impaciente, naquele turututu, sartava pra todo lado, que parecia um timbu, terminou tirando as calças, ficando esqueleto nu. João disse, e padre é homem? Pensei que fosse mulher. Andra vestido de saia, não casa porque não quer? Isso é ser caviloso, cara de mata-bebê. O padre disse, João Grilo, vai te dar aqui, infeliz. João Grilo disse, bravo, do vigário da matriz, é assim que me paga pelo benefício que te fiz. João Grilo foi-se embora, o padre ficou zangado. João Grilo disse, ora, sebo, eu não aliso croado, vou vingar-me de uma raiva que tive o ano passado. No subúrbio da cidade, morava um português, vivia de vender ovos, justamente nesse mês, denunciou de João Grilo pelas artes que ele fez. João encontrou o português com a égua carregada, com duas caixas de ovo. João lhe disse, ô camarada, deixa eu dizer a tua égua uma pequena charada. O português disse, diga. João chegou bem no ouvido, com a ponta do cigarro, soltou adentro escondido, a égua meteu os pés. Foi temeroso o estampido. Derrubou o português, foi os ovos para todo lado, arrebentou a cangalha, ficou o chão ensopado. O português levantou-se, tristonho e todo melado. O português perguntou, o que foi que tu disseste que causou tanto desgosto a esse animal agreste? Eu disse, a mãe morreu. O português respondeu, ô égua besta da peste. João Grilo foi pra escola com 7 anos de idade, com 10 anos ele saiu por espontânea vontade, todos perdiam pra ele, outro grilo como aquele perdeu-se na propriedade. João Grilo em qualquer escola chamava o povo a atenção, passava quinal nos mestres, nunca faltou com a lição. Era um tipo inteligente, no futuro e no presente, Dom João dava a interpretação. Um dia pergunta ao mestre, o que é que Deus não vê e o homem vê qualquer hora? Disse ele, não pode ser, pois Deus vê tudo no mundo em menos de um segundo, de tudo pode saber. João Grilo disse, qual nada, quem de os elementos seus? Abra os olhos, mestre velho, que eu vou lhe mostrar os meus. Os seus estudos se consomem, um homem vê outro homem, só Deus não vê outro Deus. João Grilo disse, seu mestre, me diga como se chama. A mãe de todas as mães, tenha cuidado no drama. O mestre coça a cabeça, disse, antes que eu me esqueça, vou resolver o programa. A mãe de todas as mães é a Maria Concebida. João Grilo disse, eu protesto, antes dela ser nascida, já havia outra mãe, que não foi a Virgem Maria, ou resposta perdida. João Grilo disse depois, num bonito português, a mãe de todas as mães, já disse e digo outra vez, como a escritura ensina, é a natureza divina que tudo criou e fez. Me responda, professor, entre os grandes e pequenos. Quero que fique notável por todos os nossos terrenos. Responda com rapidez. Como se chama o mês que a mulher fala menos? Esse mês eu não conheço. Quem fez essa tabuada? João Grilo lhe respondeu. Ora, sebo, camarada, pra mim, perdeu o valor. Tem nome de professor, mas não conhece de nada. Esse mês é fevereiro. Por todos bem conhecidos, só tem 28 dias, o tempo mais resumido. Entre grandes e pequenos, é o que a mulher fala menos. Mestre, você tá perdido. Seu professor, me responda se algum tempo estudou. Quem serviu a Jesus Cristo morreu e não se salvou. No dia que ele morreu, seu corpo urubu comeu e ninguém o sepultou. Não conheço quem é esse, porque nunca vi escrito. João Grilo lhe respondeu, foi um jumento, tá dito, que a Jesus Cristo servia na noite que ele fugia do Belém para o Egito. João Grilo olhou de um lado, disse para o diretor, fique sabendo, senhor, sem dúvida o exame não fez. O aluno dessa vez ensinou o professor. João Grilo foi para casa, encontrou sua mãe chorando. Ele então disse, mamãe, não tá ouvindo eu cantando? Não chora, cante mais antes, pois o seu filho garante. Para isso vive estudando. A mãe de João Grilo disse, choro por necessidade, sou uma pobre viúva e tu, menor de idade, até da escola saíste. João disse, ainda existe o mesmo Deus de bondade. Olha. A senhora pensa em carne, a 5.000 réis o quilo, ou talvez o meu destino forçar-lhe-ei de segui-lo. Não chore, fique bem certa, a senhora só se aperta quando matarem João Grilo. João chegou no Rio às 5 horas da tarde, passou até 9 horas, porém tudo foi debalde. Na noite triste e sombria, João Grilo sem companhia voltava sem novidade. Chegava dentro da mata, ouviu lá dentro um gemido. Os lobos devoradores caminharam interrompido. Trepou-se no pinheiro, como era forasteiro, ficou calado escondido. Os lobos foram-se embora, mas João não quis descer. João disse, dormirei aqui, suceda o que suceder. Hoje imito Aracuã, mas só vou embora amanhã, quando o dia amanhecer. O grilo ficou trepado, temendo os lobos e leões, pensando a fatal sorte, recordando-se as lições que na escola estudou, quando súbito chegou uns 4 ou 5 ladrões. Eita! Eram os ladrões de Meca que roubavam do Egito, se ocultavam na mata daquele bosque esquisito, pois cada um por si só, que vinha juntar-se ali para ver quem era perito. O capitão dos ladrões disse, não falta ninguém. Um respondeu, não senhor, disse ele, muito bem, cuidado, não vá roubar van, pois vamos nos juntar amanhã na capela de Belém. Lá partiremos o dinheiro, pois aqui tudo é graúdo. Vamos fazer um roubo desde ontem que eu estudo, mas já estou preparado. E o grilo lá em cima, trepado, calado, escutando tudo. Os ladrões foram-se embora depois da conversação. João Grilo ficou ciente, dizendo em seu coração, se Deus ajudar a mim, acabou-se tempo ruim, sou eu que ganho a questão. João Grilo desceu da árvore quando o dia amanheceu. Mas quando chegou em casa, não contou o que a sucedeu. Furtou um roupão de malha, vestiu, fez uma mortalha e lá no mato se escondeu. À noite foi para a capela por detrás da sacristia, vestiu-se com uma mortalha, pois a capela jazia. Sempre com uma porta aberta, João Grilo partiu na certa para colher o que pretendia. Deitou-se lá num caixão que enterrava defunto. João Grilo disse, hoje aqui vou ganhar um bom presunto. Os ladrões foram chegando, João Grilo observando, sem pensar em outro assunto. Acenderam um farol, penduraram numa cruz, foram contar o dinheiro no claro de uma luz. João Grilo de lá gritou, esperem por mim que eu vou com as ordens de Jesus. Os ladrões dali fugiram, quando viram a alma em pé, João Grilo ficou com tudo, disse, já sei como é, nada no mundo me atrasa, agora eu vou pra casa tomar um rico café. Chegou e disse, mamãe, morreu nossa precisão, o ladrão que rouba outro tem 100 anos de perdão. Contou o que tinha feito, disse a velha, está direito, vamos fazer refeição. Bartolomeu do Egito foi um rei de opinião, mandou convidar João Grilo para uma adivinhação. João Grilo disse, eu vou, no outro dia embarcou para saudar o sultão. João Grilo chegou na corte, cumprimentou o sultão, disse, pronto, senhor rei, deu-lhe um aperto de mão, com calma e maneira doce, o sultão admirou-se da sua disposição. O sultão perguntou ao Grilo, de onde você saiu? De onde você nasceu? João Grilo fitou e sorriu. Eu sou desse mundo agora, nasci numa ditosa hora que minha mãe me pariu. Oi? João Grilo, tu adivinha? E o Grilo respondeu, não. eu digo algumas coisas conforme a ocasião. Quem canta de graça é galo, cangalho é só pra cavalo e seca é só no sertão. Eu tenho 12 perguntas pra você me responder no prazo de 15 dias. Escuta o que eu vou dizer, veja lá como se arruma. É bastante faltar uma e tu tá condenado a morrer. Eita, meu compadre, vamos parar por aqui. E nós vamos ver o que acontece com o João Grilo no próximo episódio. Muito obrigado, galera. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br.